hidden in this room. Now let me hear it from you. Tell me what you say. Who's the one that gets you free from all distractions? Rio Rádio, você confere músicas da Eslovênia, Montenegro, Noruega. Bósnia e Herzegovina. De todo mundo, para todo mundo. Rio Sul Rádio. 18 horas e 2 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinha o ano todo? É com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante. Musiquinhas velhinhas, mixadinhas, gostosinhas, dançantezinhas, pra fazer o seu sabadão melhorar, né? Daquela subidinha pra você se pré-aquecer pra balada, né? Pra você se preparando pra diversão. Como eu sempre digo, ninguém é de ferro, todo mundo merece uma saidinha, aquela coisa. E o Flash House tá aqui pra te ajudar nisso, pra contribuir na sua balada, na sua diversão. Começando, inclusive, a edição de hoje com esse hit lá dos anos 70, né? Deu uma repaginada, claro, né? Born to be Alive, do Patrick Hernandes. Aumenta o volume. Are you living your present, future, or past? Is life a problematic affair? Are you living your life without care? get up and then you fall down. Get up and Yeah. like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine. It's not. Tears in my eyes, tears in my eyes, tears in my eyes. It's gonna be a lonely night. Ainda Ice MC com It's a Rainy Day, Two Brothers of the 44, Dreams, W, Run to Me, Culture Beat, Mr. Van. E começamos a edição do Flash House de hoje com Patrick Hernandez, Born to Be Alive. Se você está gostando da edição do Flash House, conta para os seus amigos aí nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você quiser. Mostra para todo mundo o que você ouve aí durante o sabadão, para você se pré-aquecer para a balada, para você se preparar para a diversão, ok? E o Flash House já volta. Você está ouvindo Flash House. Não é de hoje que conviver é uma necessidade do ser humano. Foi a partir da convivência que desenvolvemos o desenho, a escrita e as sociedades. Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, sofisticamos ainda mais a convivência. Hoje, nas redes sociais, nós vemos pessoas com milhares de amigos, inúmeros fãs, depoimentos, seguidores, tudo numa grande curtição. E de repente percebemos que essa convivência pode não ser real. Afinal, estamos falando com aparelhos. E cada vez mais, estamos sozinhos, num mundo de ilusões e ansiedade. O CVV existe para resgatar o caminho da convivência. E a palavra que resume isso é conversar. Ou seja, saber ouvir e poder falar. Se você está cansado de esperar o e-mail, o depoimento, os seguidores, talvez seja porque você só queira conversar. Então procure a gente, porque aqui nós estamos prontos para falar com você. Pode ser por telefone, por VoIP, por e-mail ou chat na internet. Onde e quando você quiser, o CVV está de braços abertos para te ouvir. Se você está em Resende, ligue para 3360-9685. E se você está em Volta Redonda, ligue para 3343-7666. 18 horas e 30 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso. É uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Matrículas abertas para novas turmas. Em Resende, ligue 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-02. Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje vai começar com Jesse Lee Davis, Is This Love? Are you ready to party? Olha só o que ele tá sugerindo pra você, hein? Sabadão, né, meu amigo? Tudo a ver. É só aumentar o volume e se pré-aquecer no Flash House, hein? married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. I've been for Cotton Eye Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.

Simple Wishes, Michael Jackson, Thriller, Rednecks, Cotton Eye Joe. E começamos o segundo bloco do programa de hoje com Jesse Lee Davis, Is This Love. Esse foi o Flash House de hoje. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço. O passado de presente pra você. Flash House. Isso, rádio, serviço. Criança segura. Para evitar acidentes de carro, nunca deixe as crianças soltas ou os bebês no colo. As crianças devem ficar no banco traseiro, com o cinto de segurança ou em cadeirinhas especiais com certificado do Inmetro. Não deixe que elas coloquem mãos, braços ou cabeça fora do veículo. Trave as portas e só abra quando o carro estiver parado. Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. 19 horas e 6 minutos. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98148-1193. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono. Soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono. A plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra seu podcast. Além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. megafono.com.br. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no VTuner e TuneIn. Se bagarre, nos souvenirs. On se lance et on respire le parfum des promesses en devenir, de l'avenir. Bien sûr, tout ça nous effraie. Bien sûr, tout petit qu'on est, chacun décide en secret son paradis. Je voudrais tout essayer, sans limite et sans regret. Il n'y a qu'une chose que je sais, I know where I'll be. Qu'on est, chacun décide en secret son paradis. Je voudrais tout essayer, sans limite et sans regret. Il n'y a qu'une chose que je sais, I know where I'm. was ever there. You and me, we belong together, just like a breath leaves the air. I told you if you called I would come running, across the highs and lows and the in-between. You and me, we've got two minds, I think as one, and our hearts march to the same beat. They say everything, it happens for a reason. You can be flawed enough, perfect for a person, someone who'll be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, that's you and me. Searching for the same light, desperate for a cure to this disease. Well, some days are better than others, but I fear nothing as long as you're with me. They say everything it happens for a reason. Perfect for a person, someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're right through the dark. And they say everything, it happens for a reason. You can be thought enough, perfect for a person, someone who will be there when you start to fall apart, guiding your direction when you're riding through the dark. Oh, it's you and me. Soul Radio. To say Radio.